Foi uma remodelação completamente de geral, em tudo. Fizemos um conceito moderno, uma coisa diferente do que era antigamente, mas seguimos mantendo o nome. Seguimos mantendo o nome do artista e o Colcorinho, que era o antigo nome, e as famosas natas. E vamos seguindo tendo as natas, os pastéis de nata e o cafezinho da manhã. Portanto, acabamos por ter aqui três áreas distintas neste espaço. Exatamente. Teremos a cafeteria, pizzaria e um lanche, um jantar. Também pode ter um jantar mais cómodo, que a sala de vets praticamente em três partes.